A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Se você foi à igreja pela manhã ou agora está na igreja, que essa devocional reforce o alimento que você recebeu e complemente aquilo que Deus já falou ao seu coração. Se por algum motivo, seja qual for, você não pôde ir à igreja, não foi, que essa palavra também fale ao seu coração e, nesse caso, se não pôde receber alguma outra palavra, que seja essa uma palavra de edificação para a sua vida. Irmãos e irmãs, antes de qualquer coisa, eu quero dar um retorno, em particular ao grupo da família Gama. Grupo da família Gama. Quero dizer a vocês que recebi a informação de que a Suzy, minha irmã, que está na Santa Casa de Atibaia, teve uma melhora significativa. E provavelmente ainda nesses próximos dias ela já sai da UTI, deve sair da UTI e ir para o quarto. Então, o meu agradecimento pela oração de todos, porque aconteceu um milagre. Desde o início da internação, houve momentos mais críticos, e o Senhor operou com seu amor, e ela então está saindo da UTI, teve uma melhora grande e deve já ir para o quarto. Fica aí a informação. Também informo isso aos irmãos, a uma centena de irmãos, centena de igrejas que estão orando pela vida dela, porque eu pedi, meus primos pediram, a família foi mobilizada e certamente pediu também em outras igrejas que eu nem tenho conhecimento. Então, nos alegremos por isso, por essa vitória que veio da parte do Senhor. Irmãos, nós vamos trabalhar com o livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Esse é um capítulo que trabalha uma questão delicada também, o horror e a humilhação que os judeus passaram. Mardoqueu, o tio de Esther, que tomava conta dela, pensar que seus pais tinham morrido, Mardoqueu vai pedir ajuda de Esther e vai expressar a humilhação que ele estava sentindo e todo o povo judeu. Então, é a metade desse livro, basicamente, e é isso que vai trabalhar. A partir de então, o Senhor começa a reverter toda a história narrada no livro de Esther, toda a história dos judeus muda a partir desse momento. Houve um levante, houve uma tentativa de extermínio dos judeus como um todo, e aqui começa o momento da virada. Então, que você se prepare, se situe nesse contexto. Nós, antes de qualquer coisa, vamos ler um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele vai dizer: Jesus é a nossa maior alegria, nossa maior recompensa. Ele é o amado da nossa alma, nosso pastor, salvador, senhor e amigo. ele nos chama e diz assim: viva com ele, nele e para ele. Então o texto vai discorrer nessa direção. Jesus é a nossa maior alegria, nossa maior recompensa. Ele é o amado da nossa alma, nosso pastor, salvador, senhor e amigo. Vivamos com ele, nele e para ele. Os irmãos desejaram, o irmão que enviou, irmão Everson, desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe, nos abençoasse, e eu desejo a ele que o Senhor dê uma boa noite, um bom período de recuperação também, que o Senhor dê bons dias e abençoe sua vida, sua família, e a todos os irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe cada um segundo a sua necessidade. Vejamos Ester capítulo 4. Diz assim o texto, versículo 1. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes. Preste atenção nisso porque é muito importante. Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real. Todavia não entrou, porquanto ninguém, vestido de pano de saco, tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Para você se situar um pouco mais, quando os judeus passavam por grande amargura, ou na hora do luto, ou por uma grande perseguição, algum momento de grande aflição, de grande humilhação, horror, como eu disse, perseguição, eles punham um pano de saco, vestiam um pano de saco, se cobriam de cinza. Isso era um hábito nesses momentos de dor. E choravam e lamentavam amargamente em alta voz, como diz o versículo 1. Na presença do rei, irmãos, não se tolerava qualquer sinal de aflição ou desgosto. Não se tolerava. Ainda que esse costume tenha um fundo agoureiro e supersticioso, o fato é, se um rei pagão não gosta de contemplar qualquer expressão de tristeza em seus súditos, imagine a disposição do coração do rei dos reis para com seus filhos. Imagine, irmão, o coração do Senhor quando nós estamos passando por grande humilhação, horror, aflição. Se um rei pagão de não permitir que alguém entrasse no palácio dessa maneira, o rei dos reis não quer de modo algum que os seus filhos e filhas passem por tormento, porque ele nos ama como filhos. Eu estou acabando de testemunhar um milagre, porque nos primeiros dias da internação, minha irmã estava muito mal, mas o coração do rei dos reis foi um coração que se compadeceu e operou uma obra maravilhosa. Imagine só na vida de cada filho do Senhor a disposição do coração do Rei dos Reis para com seus filhos. Ele não, simplesmente não deseja isso, não quer isso para a vida de ninguém, nem dos seus filhos e nem daqueles que poderão vir a ser seus filhos. Eu repito um versículo que é muito importante. Deus não se alegra, não se regozija na morte do ímpio. Então o Senhor não deseja isso. O fato do diálogo entre Esther e Mardoqueu depender do intermediário Hatá reflete a proibição da entrada de Mardoqueu na fortaleza do rei vestido de luto e o isolamento de Esther em seus aposentos no harém. Os temas do livro de Esther são expressos mais claramente aqui. A confiança que Mardoqueu tem no livramento dos judeus baseia-se na soberania do Senhor. Irmãos, a nossa confiança tem que ser confiança de quem crê no livramento que vem da parte do soberano, o nosso Senhor. E assim foi com Mardoqueu, ao levar adiante seus planos e ações. Por causa da soberania do Senhor, eles conseguiram bom êxito e cumpriu as suas promessas. O pensamento de Mardoqueu era virar o livramento dele, mesmo que seja por um meio que não dependa de Esther, virar o livramento. Essa soberania, contudo, não é fatalista. O que é isso? Pergunta você. Se Esther não exercer a sua responsabilidade individual, e é assim, se muitos do corpo de Cristo não exercem a responsabilidade individual, ela perecerá com a família. E aqueles que não são solidários com os irmãos, esses perecerão, mas o Senhor realizará o seu plano. Há um texto lindo em Mateus 26, 24, que aponta para isso, e outro em Atos 2, 23, que falam mais sobre a relação entre a soberania divina e a nossa responsabilidade pessoal nas decisões que tomamos e suas consequências. Creiamos na soberania, mas assumamos a nossa responsabilidade, porque quando Deus faz a sua obra, ele vai fazer com você ou sem você. Se ele fizer sem você, você vai ter que assumir a sua responsabilidade nas decisões que tomou, porque o Senhor espera de você uma postura solidária, de mim e de você. Então, sejamos maduros nisso, entendamos a nossa responsabilidade e não nos furtemos a ela. Diz assim o versículo 5, dando sequência. Então, Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Veja, ela estava lá no palácio, estava no harém, não tinha total clareza do que estava acontecendo, mas quando ficou sabendo de Mardoqueu vestido de pano de saco e cinza, ela queria saber por que ele estava tão angustiado. Hatá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Ramã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução da matança total dos judeus. Olha só. Também lhe deu cópia do decreto proclamado na capital, Susã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava passando e lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Então, Esther fica sabendo e Mardoqueu esperava que Esther tomasse uma posição. Deus vai operar sobrenaturalmente, mas ele espera que você e eu e você, façamos aquilo que é da nossa alçada. Versículo 9. Em seguida, Hatá retornou e comunicou a Esther tudo que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Você entendeu? Ninguém podia se aproximar do rei sem que ele estendesse o cetro, ou seja, sem que ele desse autorização, porque se a pessoa se aproximasse sem autorização dele, seria morta essa pessoa. E ela comunica a Mardoqueu: eu já não vou à presença dele há mais de 30 dias. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. É claro, Ramã queria a morte de todo judeu. Quando ficasse sabendo que ela era judia, ela também seria morta. Então, não imagine que você, por estar no palácio, será poupada. Não. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte. Olha a crença na soberania. Se você se calar nesse momento, o Senhor vai fazer. O Senhor vai dar o livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Irmãos, irmãs, é simples a aplicação e muito significativa. Irmão, pense nisso. Se você se cala diante do terror, do lamento, da perseguição, se você se cala e não dá o socorro necessário, não se abre para uma atitude de solidariedade para que haja salvação do povo do Senhor, o Senhor não vai deixar de fazer a obra. Só que Mardoqueu disse: olha, o Senhor vai fazer a obra, mas se não for por você, ele vai levantar alguém de outra parte. E pergunta para ela: será que não foi por isso que você foi colocada como rainha da Pérsia? Tome consciência, é disso que ele está falando. Tome consciência da sua posição, e se você não agir, não for solidária, tu e tua casa, teus familiares sereis aniquilados. Mas o Senhor vai fazer a obra, vai dar o livramento. E ele pergunta, né? Quem sabe se não foi para isso que o Senhor te nomeou rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso eu pereci. Uma postura madura, linda, ela diz: eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, porque eu não tenho autorização para me aproximar dele. Mais de 30 dias que eu não tenho contato com ele. Mas eu vou jejuar e orar para que o Senhor me abençoe com o seu favor e eu possa, então, mesmo sem autorização, eu possa encontrar favor do rei e ganhe autorização para me aproximar dele e para fazer o que eu tenho que fazer. Junte os judeus para que vocês também jejuem. Vamos jejuar todos. Irmãos e irmãs, eu quero convocá-los. Vamos jejuar todos, para que em 3 dias o Senhor resolva o caso de muitas pessoas. Primeiros da fé, mas depois todos os outros que estão em aflição. É tempo de oração e jejum, porque quando nós oramos e jejuamos e nos quebrantamos diante do Senhor, ele olha para nós e dispensa para nós o seu favor. E o último versículo. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. A rainha pediu para jejuar e orar, então nós vamos jejuar e orar, e em 3 dias isso vai acontecer. Mais uma vez, 3 dias. Isso ocorre em toda a Bíblia, basicamente em todo o Antigo Testamento, e é nesse livro que fica claro o seguinte: o número 3 é o número para o judeu, é o número da virada da sorte, ou seja, havia um decreto de morte, havia um decreto de extinção do povo judeu. Também há um decreto de morte para todo aquele que não crê em Jesus. E para muitos que creem em Jesus, estão debaixo de perseguição. Há um decreto de morte. Jejuemos e oremos, irmãos, para que os da fé e aqueles que não são da fé, os que não são da fé se convertam, e os que são da fé recebam autorização do Senhor, autoridade da parte do Senhor, e venham a vencer o desafio que está diante deles. E Mardoqueu, então, obedeceu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Eu cheguei a falar já dezenas de vezes acerca do número 3 para eles. Não é uma questão de sorte aqui no sentido de, como hoje as pessoas falam: ah, eu tive sorte e consegui isso ou aquilo, ou então a pessoa joga e faz um jogo num tipo de sorteio usando esse número. Não, para o judeu o número tem um significado, como uma letra, uma palavra, e as palavras têm uma representação numérica. A partir da festa do Purim, da vida de Esther, ficou consolidado. O número 3 é o número da virada. E eu quero que você me acompanhe. Qual é o número 3 de maior virada da história? O número 3 de maior virada da história é a ressurreição de Jesus. Ele morre no primeiro dia, na sexta-feira. Mas o dia acaba às 6 da tarde, quando o sol se põe. E no segundo dia, no sábado, há um silêncio na história, até que no terceiro dia, depois que o sol se pôs, começa o terceiro dia. Jesus ressuscitou. E aí todo decreto de morte está cancelado para aquele que crê no Senhor Jesus. E isso está disponível para todo aquele que crê. Agora, nós temos milhares de pessoas que precisam experimentar a vida com Deus, que podem experimentar a virada na sua história, que podem provar da bênção da ressurreição, que podem começar uma nova vida, uma nova história a partir de Jesus. E se a pessoa já tem Jesus, está passando por uma grande aflição, uma grande perseguição, Deus tem uma nova história para ela. Ela é da fé, mas isso não impede de ser perseguida. E o Senhor começa uma nova história depois da vinda de Jesus. E se ela não é da fé, ela pode, ao terceiro dia, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aqui, não precisa esperar 3 dias, mas se ela agora, Jesus esperou o terceiro dia, mas agora, quem crer em Jesus, entra na perspectiva do terceiro dia. A sorte dessa pessoa muda. Ou seja, se havia um decreto de morte espiritual, o Senhor reverte isso em Jesus Cristo. Se havia um decreto de morte emocional, quantas pessoas estão sofrendo emocionalmente? Se há um decreto de morte, é o que mais há, um decreto de morte no campo material, milhões de pessoas passam necessidade, passam fome, passam dificuldade, ela pode ter uma mudança na sua história, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício único e suficiente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso esse texto é tão lindo, é o texto da virada da história, e basta que a pessoa aceite a Jesus como Senhor e Salvador, e se renda diante dele, e depois viva abundantemente, e segundo os padrões de Jesus, caminhe na perspectiva do terceiro dia. Que Deus abençoe você. E você, se não entrou ainda, entre na dimensão do terceiro dia, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Mas se você já é nascido de novo, se você já é um cristão e está passando por aflição material, emocional, espiritual, você pode, em nome de Jesus, se aproximar da graça do terceiro dia, ou seja, a festa da vida, como eu ministrei no Uruguai há uns 20 anos atrás. A festa da vida está à sua disposição a partir da dimensão, da perspectiva. Não é uma questão de loteria, não. Cada representação numérica, para eles, tem um sentido de letra ou palavra. E as palavras têm uma representação numérica. Os judeus são assim, porque eles não eram tão filosóficos como os gregos. Eles tinham uma limitação nesse tipo de estudo. Então, eles usavam letras representadas em números e números representando conteúdos. O que eu mais desejo é que hoje, a partir dessa palavra, você se aproprie da perspectiva do terceiro dia. E eu repito, se você não nasceu de novo, aceite a Jesus como Senhor e Salvador e usufrua da vida abundante e depois da vida eterna. E se aproprie do grande livramento que Deus tem para você na dimensão da ressurreição de Jesus. E se você já é da fé, mas está passando por luta, por aflição, querido, não importa se é espiritual, se é emocional, se é material, o Senhor está pronto a liberar você, a liberar o favor para você, para te abençoar em toda área da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E a festa do Purim se dê em nossa vida definitivamente a partir do grande Purim, ou seja, Jesus Cristo ressuscitado, em nome dele, para a glória dele, nós celebremos o Purim. Como eu disse há 20 anos atrás, numa ministração, que venha sobre nós a festa da vida, e a festa da vida se dá na morte e na ressurreição de Jesus, e a partir dele, todo aquele que se une a ele experimenta isso. Glória a Deus. Senhor, que a tua graça, que a festa do Purim alcance cada irmão e cada irmã em Cristo Jesus. E ainda que esteja passando por privação, por tormentos espirituais, lutas emocionais, crises materiais, que a tua ressurreição venha trazer um livramento. Mas se a pessoa que está me ouvindo, nos ouvindo, não nasceu de novo ainda, não aceitou a Jesus, que possa aceitar Jesus e a partir de Jesus experimentar tudo isso. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É uma grande festa que começa aqui com vida abundante e depois se estende à vida eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a poderosa consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.